Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 10 distritos de Portugal continental sob alerta amarelo: Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Viseu, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estarão em alerta amarelo, alguns até às 24 horas de hoje, outros até ao fim do dia de amanhã. A previsão é de ventos fortes e muita chuva. Carlos Cruz, Carlos Silvino, Hugo Marçal e Gertrudes Nunes foram absolvidos esta segunda-feira dos crimes alegadamente cometidos na Casa de Elvas, um processo que foi julgado à parte do processo Casa Pia. A decisão do coletivo de juízes, presidido por Ana Pérez, foi lida hoje na 8ª Vara Criminal de Lisboa. O Chipre já tem finalmente um acordo com o FMI. O governo negociou uma taxa de 30% a aplicar aos depósitos superiores a 100 mil euros. O corte é muito acima da taxa de 9,9% prevista na versão inicial do plano, mas que previa também taxas para depósitos abaixo dos 100 mil euros. Além disso, o banco Laiki, o segundo maior do Chipre, vai ser desmantelado. Só nesta medida estarão implicados cerca de 4.200 dos 7 mil milhões de euros que os bancos vão ter de conseguir para não falirem. Continua a não haver data para a reabertura dos bancos, encerrados há uma semana. Os cipriotas, por seu lado, só estão autorizados a levantar até 100 euros por dia nos multibancos. O ministro das Finanças alemão explicou que o acordo alcançado esta madrugada entre Chipre e o Fundo Monetário Internacional é a melhor oportunidade para o país se recuperar. Porém, Wolfgang Schäuble lembra que o caminho até à reestruturação total da economia será longo e difícil. A própria chanceler alemã, Angela Merkel, já fez saber que está muito satisfeita com o acordo que vai permitir a Chipre evitar a bancarrota. Quem também se mostrou satisfeito com o acordo entre Chipre e o FMI foi Herman Van Rompuy. O presidente do Conselho Europeu disse que este acordo é fundamental para assegurar a sustentabilidade do Chipre na zona euro. Durão Barroso, por seu lado, mostra-se confiante, mas admite que é impossível saber o impacto deste programa de ajuda externa. O presidente da Comissão Europeia explicou que há inúmeras variáveis, sociais, políticas e económicas, que tornam impossível saber o resultado do programa de resgate para Chipre. Durão Barroso disse que a Comissão Europeia vai avançar com fundos europeus para minimizar as consequências sociais, mas avisa que este é o momento para os Estados mostrarem que são verdadeiramente solidários. Portugal fez hoje o último treino antes do jogo contra a seleção do Azerbaijão. Às 15 horas portuguesas, os jogadores da seleção das esquinas subiram ao relvado para experimentar pela última vez o terreno de jogo. Amanhã, Portugal defronta o Azerbaijão num jogo a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2014 no Brasil. Portugal não pode dar-se ao luxo de perder mais pontos ou arrisca-se a ter que ir a play-off. O Antena Web Informação fica por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.